Portal do Arrocha. Samira Lima, a garotinha da sofrência. Corre entre bate a pó e jura que não vai embora. Ainda está do mesmo jeito, o teu lado tudo é da hora. Se estamos tão diferentes, é isso que envolve a gente. E tudo que me falta, eu completo com você. E a espera de você, já fazia quase um mês. Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa já faz.